feliz. Ah, eu sou só o começo. Se procura felicidade naquilo que te faz bem, corra, persista, que é o melhor que a vida tem. Fazer o que se gosta sem pensar nas propostas, sem se preocupar se aquele cash vai virar. Faça por amor o que o coração desejar. O que te mantém vivo não é só o ar. O homem deixa de existir quando para de sonhar, quando desiste daquilo que tem como meta. E a gente geralmente se rende às ofertas. Seu sonho só acaba se você quiser. E eu procuro deixar o meu sempre de pé. Meu sonho não acaba, nem se eu morrer. Depois que eu me for, ainda tenho certeza. A fica sempre lutando naquilo que se acredita. Sonhos e metas pra você não se perder. E um nobre Tomé, eu sempre vou ser. E nobre Tomé, nunca vou te esquecer. Busque força no sorriso das crianças. Essa é a luz pra um olhar sem esperança. Erga a cabeça pra vencer assim. A chama tá acesa, o sonho não tem fim. Busque força no sorriso das crianças. Essa é a luz pra um olhar sem esperança. Erga a cabeça pra vencer assim. A chama tá acesa, o sonho não tem fim. Sou primeiro dia de um 989. E vou dando um movimento onde nada se move. A procura de motivo a mais desde o início. E não se precipite no passo à frente. Enfrente o precipício, mais de mil razões pra me manter de pé. Armadilhas pra eu cair, olho em volta, irmão, e sigo na fé. Enxugo as lágrimas pra sorrir. E o que você quer ser antes do fim da esperança? E o que você queria ser quando era criança? Jogador, bailarina, astronauta, bombeiro, traficante, prostituta, ter vícios, dinheiro. Quem é o atirador no genocídio de futuros? Vou tentando calar gritos com meros sussurros. Nostalgia de um mundo que nem aconteceu. Mas lá no fundo da mente o sonho não morreu. Nem tudo é perfeito, você sabe, eu sei. Mas parece que hoje viver é contra a lei. A corrida é certa, entre curvas e retas. Na medalha, por favor, grave sonhos e metas. Qual o seu sonho hoje? Vai lá, me diz. Meu sonho, meu sonho é ser feliz. Busque força no sorriso das crianças. Essa é a luz pra um olhar sem esperança. Erga a cabeça pra vencer assim. A chama tá acesa, o sonho não tem fim. Busque força no sorriso das crianças. Essa é a luz pra um olhar sem esperança. Erga a cabeça pra vencer assim. A chama tá acesa.